angústia e dor. Eu não irei sofrer, porque Jesus não vai deixar. Mesmo se eu chorar, não vai deixar que eu fique assim. Jesus, tudo é pra mim. Não vai deixar eu sofrer. Não vai deixar que eu chore. E se na luta eu entrar junto com Jesus.